Hoje está um dia cinzento. Canto esta falta de alento, mas vens aqui e dás-me a tua mão. Acho que ainda tenho coração. Dói porque dói, só porque está cinzento. Foi o que foi, e é preciso mais tempo. Mas estás aqui e não me deixas só. E tu não sais, queres desatar o nó. Ficas assim, como este dia cinzento. Olhar para mim, peguei-te o meu desalento. Mas sobrevives à nuvem que hoje sou. Tu não tens medo que chova onde estou. É mesmo para te sentir seguro, porque é coisa para o futuro. O perdão. É mesmo para te sentir seguro, porque é coisa para o futuro. O perdão. O perdão.